A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Sabe que hoje em dia a relação que a gente tem com a música é bem menos densa do que o bigode que eu cultivei ali com 13 para 14 anos? Porque agora, né, com essa comunidade legal de baixar MP3 e tal, a gente não precisa ficar mais peregrinando ali de loja em loja em busca de um LP raro, né, Walter? De um R.E.M., por exemplo. Sim. E sem sequer sentirmos entre os dedos ali aquela textura do vinil. E nessa dicotomia de velho e novo, forçamos nossas estragadas mentes e notamos que todos os acontecimentos importantes dos anos passados, eles estão relacionados com a música. Seja do tic-tic nervoso do Magazine, que saía do Walkman diretamente para os nossos ouvidos, tudo isso enquanto a gente via aquela menina amada beijar o cara mais escroto da escola. Putz, que ódio, cara. Quantas vezes isso não aconteceu? Ou até uma música do Naim, que tocava ali no Corcel 2 do pai da gente, e a gente ficava vendo o mar pela primeira vez. E tudo isso tornou-se a trilha sonora de nossas vidas. Já que o tema dessa semana a gente vai falar de músicas, eu vou soltar para vocês uma que marcou a minha vida. Sabe. Baby, Can I Hold You, da Tracy Chapman. Por que, cara? Bem, essa música é terrível. É uma bosta. Olha, confesso a vocês, vai ser a primeira vez. E eu achava que Tracy Chapman era um homem, porque a voz é de homem. E a cara, o cabelo e provavelmente a namorada dela. Relembrei essa história porque eu estava guardada aqui no meu arquivo de coisas vergonhosas da puberdade. E eu queria dividir pela primeira vez esse trecho da minha vida com as pessoas. Ai, meu Deus, um momento revelador aqui no Agente. O ano era 1988, eu com 13 anos, era apaixonado. Ouça, você, Glaucia, você que deve estar ouvindo isso agora. E você ouvia a música e lembrava da Glaucia? Não, na verdade, assim, a Glaucia Aparecida Emiliano, ela namorava com o Alexandre Mendes. Eles namoravam ali com 13 anos e eu invejava o meu amigo Alex. Sou xará. Porque ele pegava aquela garota maravilhosa e eu fui me apaixonando, desenvolvendo toda aquela coisa bonita pela Glaucia, mas não rolava. Eles eram um casal mais descolado e mais bacana da escola, né? Rolou o boato que os dois tinham se separado. E criei aquela pequena esperança, falei, será? Pode ser, talvez não. Ia rolar uma festa na casa do Júlio César. E era pra gente cada um levar um refrigerante, você um já passou um a padoca, pegou três nariz entupidos. Passei até um condicionador no mullet, manja? E descolei um disco emprestado da novela Vale Tudo. Pra animar o baile. Botei a bolacha embaixo do braço e fui andando até a casa do Júlio. Que derrota. É, e eu fui decorando o texto. Eu vou dançar Baby Can I Hold You com a Glaucia. Porque o Alex tinha de viajar, esqueci de falar isso, o Alex tinha de viajar. Ah, tudo, os caminhos estavam abertos tudo, pra você. Tudo aberto, cara. E eu com a bolacha do Vale Tudo embaixo do braço e fui andando e decorando o texto, ó, no ouvido dela. Eu vou botar essa música e vou ficar falando, ó, Glaucia, quero viver com você pro resto da minha vida. Quero ter filhos, vamos andar de gôndola por Veneza. E fui pensando no texto todo. A hora que eu cheguei na festa, Glaucia estava atracada com o Alex. Aí você pegou aquelas duas barecolas que você tinha levado. Tomei um porre de ponche. E cara, e o pior é que depois alguém falou, você trouxe o LP do Vale Tudo, vamos botar aquela música da Tracy Chapman. E cara, sem brincadeira, deve ter tocado umas 15 vezes seguidas. E nessas 15 vezes, o Alex continua encatracado com a Glaucia. Furou seu disco. O Glaucia gostava de você nessa época, tá? Muito bom. E você, Walter, deve ter alguma também, né? Ou algumas? Cara, eu não tive nenhuma mulher. Música que marcou minha vida desse jeito. Eu não consigo ouvir Pump Up The Jam do Technotronic. Que depois virou Popero. Exatamente. A little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that. porque eu lembro de um fato ocorrido, eu não me lembro que ano foi, que juntou uma galera e foi pra Campos do Jordão. Sim. Aquela época do House Music, que tava bombando. Aí no caminho todo eles foram ouvindo Pump Up the Jam. Nossa. Só quando chegou lá em Campos do Jordão, foi andar naquele teleférico. Até o elefante lá em cima. Exatamente. Que merda de passeio, né, cara? Como é que a pessoa desloca 200 km pra ir num teleférico com um elefante? Pra ser humilhado pelos burgueses, né? Exatamente. Naquela época, eu era quase cego. Hoje em dia eu uso óculos. É só pra fazer charme intelectual. Não realmente consigo viver minha vida, mas na época eu tinha uns 7 graus de miopia. Nossa. Antes de eu fazer uma cirurgia, cara, eu em cima do teleférico e eu bato nos óculos e cai lá de cima. Virei cego. Você acredita que eu desci ainda? Não. Eu descido. Eu pensei que você ia ficar rodando o teleférico o resto do dia. Não, eu desci do teleférico e fui procurar embaixo. Mas ninguém te ajudou? E ajudou o pessoal que passava em cima, cuspia em mim. Nem um cachorro guia, um nada. Nada, e é óbvio que eu não ia encontrar os óculos, passei o final de semana cego, aí na volta, na rodoviária, eu tinha que pegar o ônibus pra ir pra minha casa. Quem disse que eu enxergava pra onde ir o letreiro? Eu parei todos os ônibus pra ver se... E depois daquele final de semana de Steve Wonder que eu tive, eu nunca mais consegui ouvir Pump Up the Jam sem lembrar do incidente. Tem uma história aqui do querido Gerson Lazarim. Ele fala que no final dos anos 80, depois de muito ouvir a música Barrados no Baile, essa música era do Eduardo Zec, né? Eduardo Zec. Ele disse que resolveu entrar para o ramo do Business Entertainment e preparou uma festa chamada Baile dos Barrados. Ele achou que ia encher as burras de dinheiro com essa ideia, né? Alugou um salão, pagou os músicos e, segundo ele, abre aqui, aspas, bicho, a maior furada da Gerson Lazarim Eventos. Ele disse que ele e o amigo dele, Adalberto, correram todas as escolas do bairro ali para divulgar a bagaça com a panfletagem e os cambau. E ele ficou das 23 horas até as 3 da manhã na portaria do evento e vendeu uns 10 ingressos. Diz que o resto foi tudo de amigo que entrou na faixa. Levamos umas 40 caixas de cerveja e vendeu uma caixa e meia. Diz que depois dessa entubada, ele nunca mais conseguiu ouvir a música Barrados no Baile do Eduardo. Barrados no baile, uou, uou, sobe e andando de detalhe. Barrados no baile, uou, uou, e meu amor nem me fala. Certa vez estava rolando uma festa boca livre na empresa que eu trabalhava e todo mundo já tinha perdido a caixa preta ali por causa do álcool. E a trilha sonora que estava rolando era terrível, né? Ficar tocando o tempo todo. Lembra daquela música da Dança da Manivela? Infelizmente lembro. Então ficava tocando aquilo full time. No finalzinho da festa, dois amigos meus acharam que era boa ideia sair da festa e procurar amor pago numa casa de tolerância, né? Os dois foram e tal, e um dos amigos, que eu não vou citar o nome aqui, era impressionante, ele fazia uma imitação, ele não falava uma palavra de inglês, mas ele fingia que falava, e era impressionante, até quem fala inglês para e fica prestando atenção. Porque parece que ele tá falando, é impressionante. Depois você se liga que ele tá falando absolutamente. Dava uma acentuada no R ali, parecia um texano e isso, vai que vai. Muito engraçado. Aí eles foram lá pra um certo inferninho, chegando lá, acho que nem dinheiro tinha, mas pediram uma cerveja cada um, uma malte 90 cada um. E ficaram ali tomando, logo já chegou duas mulheres. Aí eles inventaram uma historinha que esse que fingia o idioma bretão era gringo. E o outro ia traduzindo ali e tal. Falava que era rico, milionário. E a mulher tava enlouquecida. A prostituta foi entrando na dos caras. Ah, detalhe. O tal gringo, ele tinha um Fusca. Inclusive, ele tinha dado uma batida. Saca quando o paralama tá de outra cor? O carro tá branco. Tava estacionado bem em frente. Aí eles inventaram essa história toda e tal. A mulher enlouqueceu. Estavam todos bêbados demais. Vamos embora, saíram de dentro do estabelecimento, o gringo já foi entrando no Volkswagen para a lama preta. a prostituta botou a cabeça pra fora da porta, né, que dava pra rua, e viu a viatura que ele tava andando. Aí os dois saíram de lá dando risada, aí no meio do caminho o gringo bate a mão nos bolsos e fala: cadê meu celular? Tem que voltar, tem que voltar. Tiveram que entrar de novo na casa. Essa prostituta deu tanta pancada. Veio segura. Merecido, merecido. Mas foi engraçado. A partir desse dia, sempre quando eu ouço a música da Dança da Manivela, eu lembro. Lembrando aos ouvintes do Agente em 86, para dar um curtir lá na nossa fanpage no Facebook. Mande e-mails para falecom@agenteem86.com.br. Contem suas histórias, dê dicas de episódios nesse podcast que é atualizado toda segunda e quinta-feira. E quem deu a dica do episódio desta semana foi o Fernando Gonçalves Rezende, lá de Sorocaba. Certa vez rolou um estresse na vizinhança, pois estava acontecendo ali uma final do Paulistão entre o Santos e o Corinthians. E o Corinthians ganhou. Ficou uma renca de corintiano. Renca é uma gíria antiga, né? Renca é. Renca é. Ficou uma galera ali de corintianos em cima de um muro, gritando, comemorando, um carro na rua, tocando o hino do Corinthians em altíssimo volume. Aí um vizinho santista, que já tava puto, pegou um rojão, acendeu e mirou na horda de corintianos que tava ali. Cara, que lembrança. O muro era alto pra caramba, nego se jogando de lá de cima, metendo a cara no chão. Um deles fez um puta rasgo na perna, numa lança de portão. Cara, que inferno. E a briga depois com o santista? Até hoje, quando eu ouço o hino do Corinthians, eu só consigo lembrar. Já vai rolar a treta. da briga que teve na minha rua.